Consequências do mundo, benefício do céu. Você pode escolher qual será o seu papel. Momentos de prazer, sentimentos de emoção. Você é quem decide. Na sua mão. Tá na sua mão! Hoje é a tua oportunidade de escolher um caminho. Sentimento heróico, necessidade de mudar, resgatar respeito. A vontade de chorar, a dor no peito. É mais forte se tá só com esse direito. Cadê a vontade de vencer? Aquele corre todo, me diz pra quê? Dramatizar dificuldades de momentos passageiros, ironizar a decisão de quem te amou primeiro. Ilusões imaginárias que assombram a consciência. Um grito de socorro, sinal de ajuda, não surge a consequência. Ligar 190 não vai adiantar. O processo é estratégico, comece a orar. Clamar 100% de certeza, clareza do que faz. Porque a fé no pai, o que falta, parceiro, pra você entender que a virada desse jogo só depende de você. Saber que cair é lei da gravidade, mas se manter de pé só com Deus de verdade. Não é o limitado, incapacitado de fazer. Muito pelo contrário, ele vai honrar você. A consequência do pecado, a decadência da sua alma. Preço alto se paga, ofuscada a trajetória. Esse gera coerência, procedência no que faz. Atitude vale mais do que palavra, meu rapaz. Consequência do mundo, o benefício do céu. Você pode escolher qual será o seu papel. Momentos de prazer, ou sentimentos de emoção. Você é quem decide e termina. Na trilha certa e de forma correta, eu trilho meu caminho. Não andarei sozinho, na consciência e no temor de quem não quer cair. Se eu não cair, foi por amor que cheguei aqui. Cheio de falha, mas na imensa vontade de acertar. Consequências do mundo e de traçar o momento certo. O chute serve em direção ao gol. O raciocínio vai além que a mente imaginou. Sacode a poeira, tempestade de areia bem no deserto. Vem perto do alto, cair daqui é o fim certo. Os benefícios do céu não é papel, não dá pra medir. Sucumbir não, quebrar as grades. Saí daqui, só de pensar no bom lugar. Quase chorei, força pra remar. Mas o Senhor que eu encontrei é tipo ilha mar aberto, o certo. Flecha no alvo, no fim do túnel, a luz que brilha. O novo mundo, tudo que se foi, dá espaço pro que virá. Eu penso em ver meu filho crescer, minha mina feliz. Ver o passado que se foi, mas o futuro foi o que fiz, irmão. Refugiado debaixo das asas, sagrada força, vida renovada. O mundo atrai, mas a vida eterna atrai. Mas ainda, a noite linda mostra as estrelas. O fim da vida não existe. Existirá pelo caminho certo, certo tempo perpetuará quem foi liberto. Do mundo, o benefício do céu. Você pode escolher qual será o seu papel. Momentos de prazer, sentimentos de emoção. Tá na sua mão. Deus te criou livre. Deus te deu a oportunidade de escolher entre a obediência e a maldição. Entre lá debaixo das bênçãos de Deus, experimentar a presença dele, ou colher as consequências de nossas falhas lá fora. Deus é por cada um de vocês aqui, e a vereda certa a ser escolhida é Jesus. Mundo, céu, escolher. Tá na sua mão. Termina esse reprão. Quem quer benefício do céu, faz barulho pra Jesus.